Mauro, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Marlon Branco é banda da menina louca. Essa é doida. Perna Doidão, aqui a sua diversão está sempre no máximo. Sinônimo de errar.

96 GDC. Vem dançar, vem dançar, curtir o som. Vem dançar, vem dançar com o DJ. Vem dançar, curtir o som. Vem dançar com o DJ. Uhul! Alô, Harrison Lemos, banda R15. Tamo junto, Mini Brasil, a moral do sucesso. A gente se liga em você. Quando você dormir, eu ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor, foi eu que perdi. E mixagens DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos. Quando você dormir, eu ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor, foi eu que perdi. O vento só pra levar até você. Até você, amor. Que vem do Marco. hoje eu vou chegar mais tarde com os caras de pau, vou invadir a cidade. Uísque e cerveja já estão no isopor, tudo pronto pra torcer pra OKP, futebol show. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar. Aí galera, aqui é Valdo Splash Madeirito, os caras de pau do mar, é na pressão. Putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem safinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, mulher que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, mulher que bom. Vou falar, faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher que tá tranquilo, é sem gracinha. Ô tio, o que é aqui? Vem carequinha. E vem pro pistão. E Paulinho da Adidas Produções. Mega Torto Som Boy. Mega Torto Som Boy. Putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá ela, vem safinho, sem desespero, dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, olha meu L, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Forgive you, and seas will cover lands, and when men will be no more. Com o DJ que faz todo mundo dançar. DJ Perna Doidão. Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. Mega Torto Som Boy. Aqui a sua dança é no máximo. DJ Perna. Ele é o Paulinho da Dida. Compressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce. Bunda no chão, estremece quando ela desce. Batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da catucadão. No baile da Marconi, noite da catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa, noite da catucadão. No baile do Pantanal, vai te tacar com pressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Uno, dois, uno, dois, três, a bailar. A mina tá na minha, eu vou meter na fita. No super pop live, pica, pica, pica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita. No super pop live, pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Aqui não tem caô, picada, picada, picada. Oh, oh, oh, Didizelli, seu Juninho é quem comanda esse show. É pegada, meu amor. Oh, oh, oh. Didizelli, seu Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, oh. Wesley e Nandinho é pegada, meu amor. Banda Pérola Negra! Jai Bilassi! Aí, Beni! Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Puro! A mina tá na minha, eu vou meter na fita. No super pop live, pica, pica, pica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita. No super pop live, pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Picada! Oh, oh, oh, Didizelli, seu Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, Wesley e Nandinho é pegada, meu amor. Oh, oh, oh, Didizelli, seu Juninho é quem comanda esse show. DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus.